querer demais. Tem que ser perfeito ou mais. Se quiser sair, só comigo sai. Se eu não quero vir, também ninguém vai. Tudo que eu pedi, me responde ok. Se não for assim, não sei. Eu volto pra mamãe e pro papai. Banana pra você, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Mas não vou sofrer. Quem quiser me amar tem que me aceitar. Tem que ser decente, gente quente, etc e tal. Quem quiser amor do jeito que eu sou tem que me amar, me cuidar, me olhar, sempre, sempre me adorar, etc. Tem que me punir. Eu não sei se existe, mas é bom sonhar. Que belo sonho. Mas eu hei de achar. Eu volto pra mamãe e pro papai. Banana pra você, yeah, yeah, yeah, yeah. Mas não vou sofrer.